Torres Salvador, é o Mike Hotel Yankee para ingresso na Taxi Alpha. Tá livre, até a Taxi Golf. Positivo, prosseguindo até a interseção Golf. Sol? Papatango, essa é o filho, tem informação dela. Aguarda o sustento. Confirma o estacionamento? A do hangar da EFPAR, não pode subir na frente. Direcionar a guarda de copa. Direcionar a guarda de copa, por favor. Posso soltar o quilo na escuta? O centro solicitou tempo estimado de voo? 3 horas e 20 minutos. 3h20, ciente, champa a cópia. Se tiver cópia, já copiou a cópia. Está autorizado então com Congonhas 220, via Whisky 1 até Bravo Golf Charlie, após direto, conforme a alta do plano. Decola da pista no 7 com curva direita, saída da El, Leda e Léus. Controle 119, décima 8, aciona 5052. Confirmada a rota Whisky Uno. Livre e acionado, chame para o táxi.